esta cartilha vai agora começar para as comunidades rurais do semiárido brasileiro, ajudando a convivência do povo na região. A ASA criou um programa para levar informação. Riquezas da Caatinga, um programa da articulação semiárido brasileiro, ASA Brasil. Com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Olá, está no ar o Riquezas da Caatinga. Eu sou Daniel Lamir. E eu sou Leila Freitas. Nosso tema de hoje trata do lixo e das doenças que interferem na qualidade da água. Vamos falar especialmente das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que se reproduz na água parada. Todo o Brasil está em alerta por conta do mosquito e com a população do semiárido não deve ser diferente. Precisamos ficar de olho aberto, porque convivendo com o semiárido, estamos sempre armazenando água. Água que é um tesouro para nós, mas é também a morada predileta das larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor de três doenças. São elas dengue, zika vírus e chikungunya. Você que está nos ouvindo, sabe reconhecer o mosquito Aedes aegypti? Sabe o que fazer para combatê-lo? Os personagens Zé e Tonha vão explicar para a gente daqui a pouco. Então já já a gente volta. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil. Ou de casa, ou de fora. Ou de casa, Tonha. Tu tá por aí, Tonha? Ou de fora. Zé, meu filho, pode entrar. Como vai, comadre? Tá boa? E meu compadre, cadê? Ele volta já já, senta aí, ó. Tem bolo, tem café, o compadre aceita? Aceito sim, comadre. Sai. Oh, sai, sai, sai daqui. Oxi, mas eu tô na minha casa com o padre Zé e eu que vou sair, é? Oh, me desculpe, comadre. Não é com a senhora, não. É uma muriçoca danada que tá aqui no pé do ouvido. Sai, sai, sai, danada, sai. Pera aí que eu resolvo é já. Pronto, dei fim nessa desgramada. Oxe, peraí, comadre. Olha aqui. Tô vendo aqui umas patinhas e um corpo com listrinhas brancas. Valei-me, comadre. Isso não é muriçoca, não. Isso é o mosquito da dengue. Mas será possível? Eu cuido tão bem da minha casa, eu não deixo água parada em canto nenhum. Tomo cuidado com a minha cisterna e me aparece o mosquito da dengue em plena luz do dia dentro de casa. Olha, na verdade é pior. Esse mosquito não é só da dengue, não. É da zika e da chikungunya também. Vixe, é mesmo, Zé? É o tal do Aedes aegypti. E com ele não adianta só usar repelente e chinelada, não. Com esse bicho, a gente não tem que matar. A gente tem que fazer algo muito pior. E tem que fazer o quê? A gente não pode nem deixar ele nascer, minha comadre. E tem razão, compadre, tem razão. Eu vou dar uma geral aqui em casa. E vou bater na casa dos vizinhos todos pra conversar com tudinho. Olha, eu vou fazer o mesmo, comadre. A gente tem que se unir contra esse mosquito terrível. E apoio? Olha, dê lembrança meu compadre, viu? Eu volto outra hora pra gente prosear com ele. O bolo tava uma delícia. Até, comadre. Até, compadre. Ou de casa, ou de fora. É, pessoal, Zé e Tonha chegaram à conclusão de que não basta só remediar. A prevenção é a principal arma no combate ao mosquito Aedes aegypti. Por isso é tão importante evitar entulhos e nunca deixar o lixo descoberto. Verdade, Leila. O nosso cuidado inclui as cisternas de placas. como elas precisam ficar sempre com água, até para evitar rachaduras, devem permanecer sempre limpas e fechadas. A dona Josefa Santana, agricultora do assentamento Roseli Nunes, localizada no município Carira, em Sergipe, participou de um curso sobre os cuidados com as cisternas. A gente aprende muito mais, para a verdade valeu a pena, a gente assistindo, uma coisa assim que a gente não sabia. O que, gente, que eu tenho que passar para os outros, que tem bastante cuidado, tanto fogo em todas as garrafas, em todos os cartazes, não deixa pneus, tem que botar os pneus, e tem parte externa. Quando estiver perto das fugas, olhe bem, das bicas, não deixa cair sujeira na cisterna. A gente põe a cisterna tampada, tira a água pela bomba e não deixa lixo ao redor da casa da gente, que muito tempo a gente não deixa, sabe? E cuidar bem da água para a gente não deixar nada destampado, para não cair coisa assim de... para juntar o mosquito, porque aí ele vai pôr mais e quanto mais a gente deixar as águas destampadas, que ele vai render, né? Pois é, a comunidade de Dona Josefa é um dos exemplos de sucesso no enfrentamento às doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Prevenir é a palavra-chave. Outro exemplo é o cuidado no acúmulo de lixo, que pode ser morada de vários transmissores de doenças. É importante também cobrar políticas públicas que garantam o saneamento básico para a sua comunidade. Ou seja, cobrar um conjunto de serviços, dentre eles, o esgotamento sanitário e a limpeza e manejo do lixo. É preciso cobrar da prefeitura a coleta, transporte, tratamento e destino final do lixo. Assim temos mais saúde e garantimos um direito que é nosso. E por falar em coletividade, não podemos esquecer que o combate ao mosquito Aedes aegypti é para todas as idades. É isso mesmo, Leila. Então vamos chamar a criançada para ouvir uma paródia de uma música de domínio público, mas que traz uma nova mensagem e muito importante. Lá vai! Samba Lele tá com dengue, tá com uma febre danada. Foi a vizinha da frente que deixou água parada. Isso não se faz, ô Lele, isso não se faz, ô Lala. Temos que cuidar, ô Lele, água não acumular. Isso não se faz, ô Lele, isso não se faz, ô Lala. Temos que cuidar, ô Lele, água não acumular. Samba Lele tá com zica, tá com a pele manchada. Foi a vizinha da frente que deixou água parada. Isso não se faz, ô Lele, isso não se faz, ô Lala. Temos que cuidar, ô Lele, água não acumular. Isso não se faz, ô Lele, isso não se faz, ô Lala. Temos que cuidar, ô Lele, água não acumular. Agora é chikungunya, samba Lele toda inchada. Foi a vizinha da frente que deixou água parada. Isso não se faz, ô Lele, isso não se faz, ô Lala. Temos que cuidar, ô Lele, água não acumular. Isso não se faz, ô Lele, isso não se faz, ô Lala. Temos que cuidar, ô Lele, água não acumular. Coitada da Samba Lele, minha gente, já teve doente com a cabeça quebrada e agora tá com dengue, zika, chikungunya. A bichinha foi a vizinha que deixou água parada, a danada. E onde tem água parada, já sabe, tem mosquito Aedes aegypti. Isso não se faz, minha gente, senão fica todo mundo doente. Samba Lele tá com dengue, tá com uma febre danada. Foi a vizinha da frente que deixou água parada. Isso não se faz, ô Lele, isso não se faz, ô Lala. Temos que cuidar, ô Lele, água não acumular. Isso não se faz, ô Lele, isso não se faz, ô Lala. Temos que cuidar, ô Lele, água não acumular. Samba Lele tá com zika, tá com a pele manchada. Foi a vizinha da frente que deixou água parada. Ai, danada, isso não se faz, ô Lele, isso não se faz, ô Lala. Temos que cuidar, ô Lele, água não acumular. Isso não se faz, ô Lele, isso não. parada. Isso não se faz, olelê. Isso não se faz, olalá. Temos que cuidar, olelê. Água não acumular. Isso não se faz, olelê. Isso não se faz, olalá. Temos que cuidar, olelê. Água não acumular. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil. De olho nas cisternas, limpar as calhas e canos com frequência e evitar o acúmulo de água. Instalar tela de proteção nas aberturas da cisterna, tampa, canos e outros. Depois das chuvas, guardar os canos à sombra e com as bocas bem fechadas. Manter a tampa da cisterna fechada e trancada com cadeado. Retirar a água apenas com a bomba manual. Reforçar o uso do hipoclorito, observando sempre o que é ensinado nos cursos de gerenciamento de recursos hídricos, o GRH. Como é preciso deixar pelo menos um palmo de água na cisterna depois das chuvas, para ajudar a prevenir as rachaduras, deve-se ter cuidado para que fique com a tampa fechada e trancada com o cadeado. No caso de indícios de presença de larvas do mosquito Aedes aegypti, seja em qualquer lugar da casa, procurar o agente de saúde responsável pela comunidade e informar a situação. Cuide das cisternas e não deixe o mosquito nascer. Uma campanha da Associação Divina Providência e da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA. Vencendo desafios, gerando vida e sustentabilidade no semiárido. Já voltamos e no intervalo ouvimos o spot De Olho na Cisterna, uma produção da Organização Divina Providência que atua no semiárido baiano. Mas antes, ouvimos o som de Samba Lelê e o Aedes, uma adaptação feita pelas artistas pernambucanas Mariane Bijo e Mila Bijo para o projeto de educação Exército do Mosquito na Mira. O mosquito Aedes aegypti tem mesmo que estar na nossa mira. E como este debate tem sido feito na ASA? O comunicador Ricário Moura, da Rede de Comunicadores e Comunicadoras do Fórum Cearense pela Vida no Semiárido, fez uma reportagem sobre o assunto. Ele conversou com Marcos Jacinto, que é coordenador da organização Elo Amigo, no estado do Ceará. Bom, aqui é Ricário Mourão, a gente está aqui conversando com o coordenador executivo do Instituto Elo Amigo, Marcos Jacinto. Ele vai falar um pouco sobre a campanha que o Fórum de Convivência com o Semiárido Cearense está fazendo de preservação, né, da água, das cisternas, do cuidado que as famílias estão tendo com suas cisternas. As tecnologias de convivência com o semiárido, de uma forma geral, hoje fazem parte, de fato, da vida das famílias rurais do semiárido que buscam a cada dia, a partir da inserção dos programas Um Milhão de Cisterna, Programa Uma Terra e Duas Águas e de outras políticas que são executadas nessas comunidades, buscando, de fato, aperfeiçoar os seus processos de participação, seus processos de produção. Todas essas ações têm gerado resultados que, de fato, têm impactado positivamente na vida dessas famílias. Por entender que as tecnologias sociais, principalmente as cisternas, ocupam, de fato, um espaço importante e estratégico na vida dessas famílias, o Fórum Cearense pela Vida no Semiárido lançou em meados do mês de fevereiro de 2016 a campanha Cisterna Cuidada, Saúde Assegurada, que o objetivo é exatamente realizar uma ampla mobilização em todo o estado junto às famílias que detêm a tecnologia social para que elas possam e aproveitando o início do período chuvoso, né, aproveitar para cuidar, organizar, limpar, zelar, se resguardar para que de fato as tecnologias elas estejam preparadas para acumular da melhor forma possível a água da chuva, né, que vem para acumular nessas tecnologias. Então a campanha ela tem uma abrangência em todo o estado do Ceará, inclui ações de mobilização, de palestras, né, de diálogo direto com as famílias, no intuito de que essas famílias possam de fato ampliar os cuidados com relação à limpeza das tecnologias e os seus componentes também, com relação aos cuidados de deixar as tecnologias bem fechadas para evitar animais que possam entrar em contato com a água, até acidentes com pessoas e com animais de pequeno porte que as famílias próprias já criam, né, nos próprios quintais produtivos. Então a ideia da campanha é essa, é de fato gerar cada vez mais nas famílias esse cuidado, né, da importância que é a tecnologia social e como ela deve estar realmente bem cuidada para receber as chuvas, né, e armazenar essa água da melhor forma possível. A boa gestão das cisternas é importante não só para evitar os focos do mosquito Aedes aegypti. Outras doenças podem ser transmitidas pela água contaminada. Então vamos ao quadro. Você sabe. A água pode transmitir doenças como giardíase e amebíase, cujos sintomas provocam dores abdominais e diarreia, que podem culminar na desidratação ou desnutrição. As verminoses também estão frequentemente associadas ao mau uso da água e dos alimentos, e também podem ser evitadas com o manejo correto da água. Você sabia? Vale relembrar que é preciso deixar as cisternas sempre limpas e trancadas, que é preciso cuidar também dos seus componentes, as calhas e os canos. Esses componentes também devem ser telados e mantidos sempre higienizados. Para retirar a água da cisterna, nossas mãos devem estar bem limpas e o balde ou recipiente que fará a retirada também. O manejo do lixo também é determinante para a manutenção da saúde das pessoas, evitar entulhos e lixo acumulado e descoberto dentro e fora da sua propriedade. Dessa forma, vamos garantir a qualidade da água e a qualidade de vida também. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Riquezas da Caatinga. Mas vale dar ainda uma última dica. O grupo de teatro Polo Sindical da Borborema, na Paraíba, fez um vídeo que se chama Os Cuidados com a Cisterna. O vídeo está disponível no YouTube e traz informações essenciais sobre a manutenção da qualidade da água nas cisternas de placas. Vale a pena assistir ao vídeo. É isso, pessoal. Obrigada pela audiência. E até a próxima edição do Riquezas da Caatinga. Para entrar em contato com a gente, basta conferir os nossos endereços. Para mandar uma carta, o endereço é Rua Nicarágua, número 111, bairro do Espinheiro, Recife, Pernambuco. CEP 52020-190. Temos também perfis nas redes sociais. O site é www.asabrasil.org.br e estamos também no Facebook com o perfil Articulação no Semiárido e no Twitter com @AsaBrasil. Com roteiro de Mariane Bígio, apresentação de Leila Freitas e Daniel Lamir. O programa Riquezas da Caatinga é uma produção da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS. Riquezas da Caatinga, acabou de apresentar. Você acompanhou o programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil.